Para mim, o meu sonho maior, a única maneira de viver feliz, tremendo em nosso amor, e é ele quem me faz assim sobreviver com tanta paz. Eu sou alguém que não conhece o que é sofrer, alguém que só existe porque tem você. Estou só, não tenho amanhecer. Se torna tão difícil respirar, viver. Mas quando estás aqui, começo a sorrir. Me sinto protegida, quero te sentir. Alguém que não conhece o que é sofrer.